Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Meus amigos queridos do Brasil inteiro, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. É, as melhores músicas, os melhores artistas passam por aqui, pelo nosso programa Mundo Sertanejo, né? Música, alegria no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos amigos ouvintes que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência pelo Brasil afora, né? Através das nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, operadores, recepcionistas, a todos que compõem as equipes, né? Essas equipes abençoadas que são nossas parceiras. Aos internautas, também o nosso abraço carinhoso, muito obrigado, viu? A você que está ouvindo o nosso programa através do nosso site radiosuldebrasil.com.br, em qualquer canto do planeta Terra, né? Só pode ser no Terra, né, Valadares? Vamos de música, chega de blá blá blá. Zé Neto e Cristiano abrem o programa cantando bonito. Seu Polícia. Seu Polícia, que eu separei recentemente, de paixão eu tô doendo. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som no carro, no talo, manda a musa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar assim, vem! Me afogando no álcool. O som no carro, no talo, manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou me afogando no álcool. O som no carro, no talo. Sertanejo. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo está no ar. Ô, minha querida Kida Castro, Peu Rocha, de Bahia, todos vocês amigos aí de Mata Verde, Estadão de Minas Gerais, Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, todos ligados na Talismã FM. Ô, Ceissa Lopes, Rubens Gomes, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, em São Sebastião da Varja Alegre, Rádio Tribuna FM, um abraço a todos da equipe. Vamos até Córrego Fundo, Rádio Clube FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vargem Grande do Rio Pardo, Rádio VG FM, Coromandel, Triângulo Mineiro, Rádio Super 95 FM, Cleiton Aguiar e todos os nossos amigos, todos que compõem a equipe da Super 95 FM, em Coromandel, Estadão de Minas Gerais, Uberaba, Rádio Terra FM, um abraço, Gleiber Terra, Rafael Oliveira, todos vocês amigos do Brasil inteiro, Estadão de Minas Gerais, ouve Mundo Sertanejo, Paulo Terra canta Choro de Saudade. Eu ainda choro de saudades, a solidão me faz viajar. Sem você meu mundo é deserto, sem você por perto não dá. Sofrendo, meu coração só quer te amar. Culpa sua, quem mandou você me deixar? Mas se um dia você quiser voltar, lugar. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, aí de Paraisópolis, Minas Gerais, Rádio Alternativa FM exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, viu? Ah, também vamos até Rubim, Rádio Alternativa FM de Rubim, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos, de Conceição do Rio Verde, Rádio Doce Terra FM. Vamos até São Félix, Vander Sadibar, Mirandão, a todos vocês, amigos, da Clube FM, Rio Doce, Rádio Doce Terra FM. Um abraço a todos vocês, amigos, também de Araçuaí, Rádio Araçuaí FM. Ô Zezito Martins, Cabra Danado, um abraço, meu irmão. Muito, muito obrigado pela grande parceria aí, viu? Vamos até Berilo, Rádio Arai FM. Vamos até Virgem da Lapa, o Estadão de Minas Gerais está ligado. Pouso Alegre, Sul de Minas, 90.9 FM, Web Rádio Minas. O Brasil inteiro está ligado, o Mundo Sertanejo está no ar. As Galvão cantam. Colcha de Retalhos no quadro ao som da viola. Mundo Sertanejo, ao som da viola. De retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Hoje não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Se nesta tua vida alegre tens o que queres, eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Conheça os

Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio, alôs para os nossos ouvintes que prestigiam o nosso programa. Vamos até o Estadão do Ceará, Edinaldo Lima, São Miguel, Ceará, Rádio Líder FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, meu amigo Edinaldo Lima, todos da equipe da Rádio Líder FM. Olha só as cidades, né, que ouvem o nosso programa. Quixeramobim, Queixada, Senador Pompeu, Pedra Branca, Boa Viagem e outras cidades, outros municípios que ouvem o nosso programa. Rádio Líder FM, 12 anos no ar, 12 anos de sucesso em São Miguel, no Estadão do Ceará. Um abraço, Edinaldo Lima, a todos vocês. Vamos até a capital, Fortaleza, Rádio BRFM. Ô, JB, um abraço a todos vocês, amigos, a todos da equipe da BRFM em Fortaleza, Ceará, exibindo nosso programa. A todos vocês, amigos, e de Calcaia, de Jaguaruana, Rádio Geração Jovem, o Ismael, o Manuel Martins, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Em Jaguaruana, Estadão do Ceará, Rádio Geração Jovem, Santa Quitéria, Tiago Rodrigues, Rádio Use Voz Play, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Mundo Sertanejo está no ar, Pedro e Bruno cantam, Chevetinho Vermelho. Sertanejo! Muito bem, vamos fazer um giro agora pelo Estadão do Ceará, do Paraná. Meu amigo Gilson Araújo, Rádio Guará FM, em Guaraci, norte do Paraná. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, grande parceria, grande sucesso aí. Mundo Sertanejo é sucesso de audiência e também as músicas do Diego Valadares. Gilson Araújo, todos da equipe da Rádio Guará FM, em Guaraci, norte do Paraná. Vamos até Londrina, Rádio Livre Web, meu amigo Luiz Dolato, todos vocês da equipe, muito obrigado pelo carinho, sorteando CDs e camisetas do Diego Valadares aí na programação, né? Tocando as músicas, toda a promoção, me perdoa, é sucesso aí também na Rádio Livre Web em Londrina. Luiz Dolato e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela grande parceria, viu? Também em Londrina nós temos a Rádio Terra Nativa Cambé, o Ney Rocha, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Josué Rodrigues, grande comunicador aí de Londrina, pro Estadão do Paraná, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Vamos até Curitiba, Rádio Tubarão, meu amigo Max Tubarão, exibindo nosso programa Rádio Web Tubarão, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, amigos, aí de Curitiba, onde nós temos também a Rádio Guarituba Mais, aí no Piraquara, né? Dário Santos, comunicador, a todos vocês, amigos da Rádio Guarituba Mais. Vamos até Ibiporã, Rádio Impacto Brasil FM, vamos até Barbosa Ferraz, Rádio Barbosa Ferraz FM, vamos até Foz do Iguaçu, Rádio Ambiental FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, aos nossos ouvintes, sucesso de audiência, às 18 horas, Claudemir Gomes, Rose Moreira, a todos vocês da equipe, meu amigo Volmar Costa, também da Rádio Foz Web, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos de Guaraçu, Rádio Canoa Grande FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Ô Ricardo Silva, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Vamos até Colombo, Web Rádio Colombo, exibindo nosso programa. O Estadão do Paraná também ouve Mundo Sertanejo, muito obrigado a todos vocês. Em breve uma agenda de shows do Diego Valadares aí também do Estadão do Paraná. Um abraço a todos vocês, viu? Vamos de música. Gino e Geno cantam Reza Pra Nós. É uma lua de mel, é uma lua de mel. Quando a gente se encontra, se ama e apronta, é uma lua de mel. É uma lua de mel, é uma lua de mel. Se amar escondido é pecado, tá ferrado, reza pra nós e pro céu. Reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, ajoelhada nos lençóis. Reza pra nós. Nós. Se amar escondido é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. Deus é amor, Deus é paixão, Ele vai entender, eu e você tem perdão. Eu e você, somos fruto do amor, nascemos do amor e por isso fazemos amor com amor. Nascemos do amor e por isso fazemos amor com amor. Reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, ajoelhada nos lençóis. Reza pra nós, reza pra nós, se amar é escondido, é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. É coisa louca, é coisa louca. É uma lua de mel, é uma lua de mel. Quando a gente se encontra, se ama e apronta, é uma lua de mel. É uma lua de mel, é uma lua de mel. Se amar escondido é pecado, tá ferrado, reza pra nós e pro céu. Reza pra nós, reza pra nós, reza pra nós, ajoelhada nos lençóis. Reza pra nós, reza pra nós. Se amar escondido é pecado, tá ferrado, reza dobrado pra nós. Deus é amor, Deus é paixão, Ele vai entender, eu e você tem perdão. Eu e você,

inconsequente, fiz errado, estraguei tudo, isso não se faz. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Eu reconheço que errei, estou aqui pedindo seu perdão. Eu prometo amor eterno, te amar e dar mais atenção. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Hoje eu sei que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é parte que se encaixa perfeitamente em mim. O seu amor me alimenta. Sem ele, juro, vou morrer. Estou pedindo uma chance para provar pra você que eu te amo. Eu reconheço que errei, estou aqui pedindo seu perdão. Eu prometo amor eterno, te amar e dar mais atenção. Mas eu preciso uma chance pra poder mostrar que eu mudei. Hoje eu sei que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é o Pai que se encaixa perfeitamente em mim. O seu amor me alimenta. Sem ele, juro, vou morrer. Estou pedindo uma chance para provar pra você que você é a minha vida. Foi Deus que te escolheu pra mim. Você é a parte que se encaixa perfeitamente em mim. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.